Time, sempre com você. Showtime Web Radio. Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marco Antônio, tudo bem? Boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ok. O programa tá vai estar ótimo hoje, vai estar ótimo vai. Hoje. Como sempre. Bastante novidade. É verdade. E tudo bem contigo? Tá, um calor infernal por aqui à quantos tarde. Quantos graus está fazendo aí? Aqui estava fazendo a questão de uma hora, quando eu tava, umas duas horas quando eu estava na rua, 32. Aqui devia estar mais de 32. Não? O que você acha, Rogério? Um pouquinho mais, viu, João? Tava um pouco mais, sim. Um pouco tava mais de 32, sim. Agora tá já com prenúncio de chuva e chuva forte para variar, né? É, aqui eu acho que não vai chover hoje, mas tem chovido bastante e umas tempestades já. Eu acho que, não quero parecer aquele papo meio babaca de tem a ver com o homem estragando a natureza, que lance vingança, sabe, ou divina, ou então vingança do cosmos, mas o que tem dado de tempestade nos últimos 4 anos, assim, dá aquela impressão que estragaram o ecossistema mesmo, sabe, e assim, quando dá uma chuvarada, mas assim, muita ventania mesmo, assim, de assustar, e teve umas 3 vezes que teve ventania na Grande Porto Alegre de 115 quilômetros. Neste momento, viu, Marcos, João e ouvintes, 18 horas e 1 minuto, 32 graus. 32? Ah, 32. Então, é a mesma coisa. É, agora, é que o ecossistema está todo badernado, tá, não? Isso não isso resta... É fato, né? Isso é fato. Isso é fato. Agora, nós temos que acreditar no nosso guru, o Trump, que diz que isso é tudo invenção de comunista para criar problema. Nosso guru fala isso. Os subversivos estão tomando conta, então? Tá, desde a época do Al Gore, então? Tá, olha, eu gostei muito, você viu que o Trump é de uma elegância, de uma finesse, a toda a prova, quando se dirigiu àquela atriz que me fugiu o nome dela. Mary Streep. É, Mary Streep, dizendo que ela era amante da Hillary. É, quer dizer, olha, ele é de uma elegância, de uma finesse. Eu estava vendo hoje nos jornais o secretariado, que seria o ministério que ele conseguiu. Meu caro amigo, só tem imbecil, só tem cretino e despreparado lá. Eu só fico me questionando quando eu vejo as fotos dele, se um castor pousou na cabeça dele e mataram a pauladas, ou então a tamanco. Porque eu nunca entendi aquele cabelo, assim, mentira, eu fico tentando olhar quando ele tá de perfil, assim, parece como se ele tivesse cabelo, imagina um cabelo comprido, mas nada em cima, e ele fizesse uma mega reviravolta. Não, é uma armação, assim, parece realmente um castor, ou pelo menos algum tipo de roedor, capivara não tem lá, mas realmente ele buscou aqui, né? Então, eu vou não te sei, explicar o que acontece. Camarada como ele, que é calvo, na parte de cima do cabelo, deixa crescer muito dos lados, daí do lado direito puxa para a esquerda, da esquerda para a direita, e deixa um topetinho para puxar para trás. Ah, tá. Eu tenho um amigo, Emílio, que sempre dizia, como eu tenho queda de cabelo, ele dizia: Marco, deixa crescer as sobrancelhas, penteia para trás, vão achar que é franja. Abraço, Emílio, que deve estar nos escutando. Mas, bacana é o seguinte, né? Eu acho legal quando tu tem um kit. Um amigo teu é um kit, tipo assim, em outras palavras. Tu já tem na mesma pessoa um amigo e inimigo, né? Um cara pra te sacanear e um cara não, pra. Não, é o mesmo caso. Eu tava conversando com um amigo que eu passei mal outro dia, o Diabo 4, e falou: João, não se preocupa. Deus te conhece e o demônio não te aceita. Você não morre, não. Fica tranquilo. Isso porque tem um amigo, né? É. Esse é meu amigo, ou como eu, quando eu sofri um atentado e tomei uns tiros, o Brickman veio para cá, fez o programa junto e disse que estava muito preocupado até saber que eram balas, ele pensou que tinha me cravado uma estaca. Aí ele tem comentário disso, alguns vezes, eu lembro que eu ri, Sabe aquela situação assim, que tu ri na hora e depois vai dormir e acorda de madrugada rindo? É. Eu fiquei imaginando o Brickman falando isso. É, e disse que o grande perigo, eu precisava tomar cuidado, era dois indivíduos fortes e truculentos me levantarem e me colocarem em pé numa igreja ou num cemitério, em qualquer solo sagrado, que eu viro fumaça, viro cinza como Michel Temer. Não, pode ser naqueles pet cemetery, naqueles cemitérios indígenas para animais, então, porque dizem que revive, né? É. Não pode ser naquela situação, então. Não pode. Eu não me lembro qual é a tribo americana que fazia isso, não, acho que não era o Sioux, nem os Cheyenne, mas eu sei que tinha esse mito. Vamos para a canção dos anos 50? Vamos embora, é a primeira então, que tá, vai é 57. Aqui. Já está na mão, vamos lá, Rogério. Vamos lá. Marco Antônio. Essa canção é Teenage Dolly. Esse cantor a gente apresentou uma outra canção super rara dele há uns poucos meses. O nome dele é Dale Hawkins, o nome de batismo era Delmar Allen Hawkins. E dele recebeu o apelido de Dale Hawkins. Ele nasceu em 36, agosto, 22 de agosto de 1936, e vai fazer 6 anos em fevereiro, fevereiro próximo, agora que ele faleceu. Um dos pioneiros do rock and roll, branco, mas muito influenciado pelo blues dos negros, das regiões, dos pântanos do Mississippi. E tu vai te lembrar até, querido, quando a gente falou dele, porque eu até comentei na época que ele nasceu em Goldmine, na Louisiana, que é uma das cidades mais paupérrimas de lá, e morreu em Little Rock, Arkansas. Até falasse alguma coisa tipo, nasceu mal e morreu mal. Até que era a cidade, a Little Rock era a cidade até do Clinton. Ele, nos anos 60, virou executivo de pequenas gravadoras e olheiro de novas bandas. Ele pode ser ouvido em trilhas como uma série de antologia televisiva chamada Alfred Hitchcock Apresenta, né, nos filmes nostálgicos Aquela Noite, O Melhor Verão de Nossas Vidas, num recente chamado Elvis e Nixon, sobre a amizade entre o Richard Nixon e o Elvis Presley, e também no seriado Mentes Criminosas. Vamos tocar só uns 20 segundinhos aí da canção mais famosa dele, que também é de 57, a gente tocou outra vez, mas só para lembrar quem é. Foi lá, Marco Antônio. É, valeu. É o seu maior sucesso dele, né? Suzy Q, também de 57. O gênero, o subgênero de rock and roll que ele é considerado o arquiteto, chama Swamp Rock Boogie, que era uma espécie de rock and roll bem básico, muito influenciado pelo blues dos negros das regiões dos pântanos, Mississippi, como tinha dito antes. Então, vamos para a canção dos anos 60? Já está na mão. Esse cantor gostas, mas essa é bem desconhecida. Mas gosto muito dele. Wanted your kissing, love I've been missing. When I feel blue, all I wanna do is look in your eyes. Missing your talking when I'm not walking. When I feel blue, all I wanna do is look in your eyes. Seeing your gentle face in every single place that I go. One thing that it proves is that I love you so. Well, maybe one day things will go my way. Then I could show you just what I want to do is look in your eyes. Well, maybe one day things will go my way. Then I could show you just what I want to do. Look in your eyes. I want to look in your eyes. Look in your eyes. Eu gosto muito de Scott McKenzie. Essa eu não conhecia, não. Essa canção até me lembra um pouco uma pegadinha leve, parece de bossa nova. Né? O Scott McKenzie, como você falaste, ele é um dos maiores ícones do chamado Verão do Amor, né, do Summer of Love. O nome verdadeiro dele era Philip Wallach Blondheim. Ele nasceu em 1939 e morreu em 2012. Ele faleceu de uma doença que ataca o sistema nervoso periférico. O meu francês é péssimo, mas eu vou tentar aqui, para os francófilos estiverem nos ouvindo, por favor, qualquer coisa me perdoem, tá? É Síndrome de Guillain-Barré. É isso mesmo. É isso? Tá. É isso, Guillain-Barré. Pois é. E ele sofreu disso começou grandes problemas por causa dessa doença em 2010 e daí faleceu 2 anos depois. Ele era natural de Jacksonville, na Flórida, e era grande amigo do John Phillips, do Mamas and Papas. Eles até tiveram um grupo juntos antes do Mamas and Papas, né, do John criar o grupo, o nome do grupo era The Abstracts, depois virou The Smoothies e depois virou The Journeyman. E, como eu falei, a canção dele mais famosa, a gente tocar um trechinho daqui a pouco, é, obviamente, San Francisco, mais conhecido pelo apelido, porque é um trecho da música, é Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, e virou um hino hippie, e tudo que era demonstração, passeata contra a guerra do Vietnã, tocava essa música, e também ajudou muito o turismo, né, de San Francisco, no norte da Califórnia. Interessante também dizer que essa canção que a gente ouviu agora, que é bem desconhecida, Look in Your Eyes, ela foi composta e coproduzida pelo Phillips. E uma coisa também bem interessante é que o Scott McKenzie e o John Phillips foram dois dos autores da maravilhosa Kokomo, ou Kokomo, aquela canção que reviveu os Beach Boys no quesito parada de sucessos. Sim. Em 1978. Você lembra uma música com um clima caribenho, até passa toca naquele filme que eu acho horrendo, Cocktail, com o Tom Cruise. E o Scott McKenzie pode ser ouvido nas trilhas sonoras como Forrest Gump, a Rocha, e até a grande Petula Clark, fez cover em 1967, ou seja, um ano depois dele lançar San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, ela fez uma cover dessa canção, que a gente vai tocar um trechinho agora, por favor. Você chegou a usar flores na cabeça também, Marco Antônio? Pois, eu até ia te perguntar, quer dizer, eu me lembro, a gente já conversou isso no ar umas duas vezes, qual foi o ano exato que tivesse, que teve em São Francisco? Eu não ia citar isso outra vez, mas eu me esqueci. 70 a 74. 70 a 74? Sim. Ah, tá, ainda tinha vários resquícios, então, de Haight Ashbury e Tinha, né? Tinha muita coisa, muita comunidade hippie. E ainda em 72 já tinha baixado muito, mas né? Mas em 70, 71 tinha muito ainda, muito. E quase fizesse parte, né? Olha, eu... Quer dizer, mais como observador, né? Mais como observador, mas eu me lembro... infiltrado, para não dizer outra coisa, mas né? Eu me lembro que, de certa feita, São Francisco foi tomada por um smog... E pensaram que fosse neblina, não era. Era o Flávio queimando o fumo dele. Fumando um baseado, que era tipo uma bengala. Era, né? Um tarugo do tamanho de uma bengala com meio metro de espessura. Isso. Ele de bata branca e com flor na cabeça. Isso, coisa linda. Quer dizer, ele estava seguindo mesmo o que a canção indicava, né? Tava. Você já estava com Sunflowers on His Head. É, porque... vamos tocar um trechinho da música, vamos. Aí, pro pessoal que não conectou com o nome ainda. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna essa música é simplesmente fantástica. É maravilha, né? Fantástica. Ela vendeu quase ao redor de 7 milhões de discos, esse compacto, né? Esse single. Vamos para os anos 70, então? Vamos nessa. Tem um funkão bem pegado mesmo. Funk de verdade, gente. Por favor, que aqui na rádio a gente respeita os ouvidos dos ouvintes. De vez favor. Em quando toca uns pontos de macumba, mas tudo bem. Tocou aquela vez por acidente, afinal eu fui xingado ainda hoje, tá? Então depois tem uma satisfação pra... Vai lá, Rogério. Vamos lá. Thank you. Bela música, hein? É, essa canção aí é um funk totalmente do bem, né? É de 79, o nome do grupo é Brass Construction, o nome dessa canção é Right Place, super desconhecida. Esse grupo era um grupo de funk, né? Funk de verdade. Ele se formou no Brooklyn, Nova York, em 68, e daí eles eram originalmente conhecidos como Dynamic Soul, e eles gravaram até 85. Eles podem ser ouvidos nas trilhas sonoras de filmes como Bones, Anjo das Trevas, que é com Snoop Dogg e Dogg, e a Pam Grier, que é uma homenagem aos Blaxploitation dos anos 70, aqueles filmes setentistas estrelados com heróis ou anti-heróis negros, né? A Pam Grier fez vários, o mais famoso claro é Shaft, com o grande Richard Roundtree. Eles também podem ser ouvidos no filme Autofocus, ou Out of Focus, que é com Willem Dafoe. Numa das várias imitações de Velozes e Furiosos, que é um filme sobre motoqueiros em rachas, o nome do filme era Corridas Clandestinas no Brasil, com um ótimo Larry Fishburne, e também num filme co-escrito por aquela rapper e atriz Queen Latifah, que é Churrasco da Pesada, título no Brasil. Vamos tocar um trechinho, assim, tipo um minuto da mais famosa deles, 76, vamos por favor. Thank you. Showtime, sempre com você. Foi lá, Marco Antônio. É, esse foi um mega hit dele chamado Moving. Vamos para os anos 80, então? É de 83 a canção. Já está na ponta da agulha. Tá. Obrigado. Antônio. Essa canção aí eu acho bem legal, é de 83, o grupo é The Romantics, o nome da canção é Rock You Up, não fez sucesso algum, que é uma injustiça. Eles são um grupo de rock de Detroit, no Michigan, eles misturavam um pouco de pop rock com New Wave, e como eles começaram a fazer, eles começaram em 77, mas eles estouraram nos anos 80, e principalmente na Alemanha, Holanda, Canadá, África do Sul e Austrália. E eles se apresentavam tanto na Austrália que essa canção a gente sente até uma forte influência de rock australiano. Lembra um pouquinho o Australian Crawl até. E eles se apresentam até hoje, mas como eu falei, explodiram a partir dos anos 80 com a canção que a gente vai ver um trechinho agora. Por favor, fica meia de 83. O pessoal vai reconhecer. Marco Antônio. Essa canção foi um sucesso também no Brasil, né? E esse grupo de Romantics podem ser ouvidos, esse grupo pode ser ouvido em trilhas como de filmes como, por exemplo, Braddock, o Super Comando, ou Braddock, o Super Comando, que era Missing in Action, aquele com o Chuck Norris voltando para o Vietnã para resgatar amigos. Também tocou no. Eles também podem ser ouvidos naquela série Barrados no Baile, Beverly Hills 90210, NCSI, Investigações Criminais. Tá dando onda num filme também bem bacana de uma garota jogadora de futebol chamada Garota Boa de Bola, e é isso, eles se apresentam até hoje, mas assim foram tão bem esquecidos, diríamos assim. E a convidada tá aí? Já está no ar te aguardando. Tá, maravilha. Então, gente, a convidada de hoje é Ilana Casoy. Ela é pesquisadora e especialista em criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ela também integra o Núcleo de Antropologia do Direito da USP e a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Ela colaborou com a Polícia Técnico-Científica, Ministério Público e advogados de defesa de vários estados brasileiros para ajudar na perícia de homicídios e elaboração da análise criminal. Ela foi consultora de uma série da Globo chamada Dupla Identidade. E ela é autora dos seguintes livros: Serial Killer, Louco ou Cruel, Serial Killers Made in Brazil, A Prova e a Testemunha, O Quinto Mandamento, Casos de Polícia e Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni. Queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Ilana? Tudo bom, Antônio. Só que eu estou te ouvindo tão baixinho. Eu vou tentar berrar, então, sem estresse. Antes de mais nada, tudo bem? E Shalom, tá me ouvindo bem? Oi. Eu falei tudo bem, Shalom. Ah, Shalom, tudo bem. É um prazer estar com você. Tá, é uma honra estar contigo, querida. Eu só queria começar assim pelo início, como a gente sempre faz aqui. Como é que uma mãe de família paulista, paulistana, criada longe das chamadas comunidades em estado de risco, se interessou por esse lado, assim, dizendo mais sórdido do mundo, assim? Como é que te interessasse por esse lado? Bom, eu sempre me interessei, né? Lá com meus 15 anos eu queria sair no projeto Rondon para conhecer o que é esse povo que fica perdido pelo interior e que nada se faz. Uhum. Eu queria ser médica legista. E aí a vida meio tomou conta, fui por outro caminho até quase os meus 40 anos, quando eu resolvi parar tudo e começar a resgatar. O tempo todo eu tive interesse, casos reais, casos policiais, essa leitura sempre me agradou. Agora, cair na vida real foi um pouco demais mesmo, mas aí já não foi uma escolha, já foi uma consequência, né? Eu adoro esse assunto, né, de serial killers e tudo mais, e nos últimos 20 anos a gente pode notar que a TV mundial começou a investir muito nesse tema de investigação forense, sem contar, é claro, a atração que roteiristas de cinema de Hollywood sempre tiveram pelo tema o que motiva um assassino, né? Por exemplo, o canibal que usava a pele humana, aquele Ed Gein, que para fazer abajures, né? Ele inspirou desde o Norman Bates, da saga Psicose, até o Leatherface, da série de cinema Massacre Elétrica, também longas como The Range e um longa também chamado Ed Gein. Eu que gostaria de saber, meio assim, dando uma de advogado do diabo, se não achas, quando as pessoas vêm com a seguinte pergunta, tá? Esse interesse do grande público nos últimos tempos, essa intensidade pelas motivações dos assassinos em série e os chamados mass murderers, né, não demonstra que as pessoas estão cada vez mais atraídas pelo lado doentio e, em contrapartida, mais dessensibilizadas pela violência cotidiana? Ou seja, em que a pergunta, eu sei que eu estou meio complicando, parece um pouco, mas é que eu estou... Eu fico me interessado em saber, assim, se, de certa forma, a gente que se interessa por esse assunto, no caso, escreve livros sobre isso, eu leio muito sobre isso, eu gostaria de saber, assim, achas que, de certa forma, pode acabar glamourizando esses assassinos e fazendo com que as pessoas, daqui a pouco, tenham, assim, uma admiração pelos, entre aspas, legados deles? Bom, eu acho que a glamourização é sempre um risco. Uhum. Acho que sempre depende da mídia que está fazendo a entrevista ou documentário ou reportagem. Uhum. É uma grande responsabilidade que eu acho que aqui no Brasil ainda não se entendeu muito bem. Por exemplo, nos Estados Unidos jamais se passa a mensagem de um assassino em massa, porque era o que ele queria, ele matou em massa pela mensagem. E aqui a gente ainda, do Realengo, todas as mensagens que ele queria, o assassino do Realengo, ele conseguiu passar, né? Uhum. Então, a mídia tem uma grande responsabilidade nisso, da glamourização também, de não colocar palavras na boca desses assassinos quando está acontecendo essa entrevista, né? Como eu já vi muitas vezes. Ah, então me conta, você tinha problemas com a sua mãe? Bom, você já está dizendo que ele tinha, uhum, né? Então, existe sempre esse risco, mas também existe o direito à informação. A gente, uhum, quer saber, quer poder se prevenir, se cuidar, entender por onde as polícias estão trabalhando, por onde o judiciário está indo com os júris, né, se eles são justos, injustos. Então, achar esse equilíbrio é o segredo. E é difícil mesmo, mas só com uma grande conscientização e com a cultura sendo passada pela própria mídia, é que a gente que está do outro lado vai poder cobrar esse tipo de postura. Entendi. E como é que foi, como é que iniciasse, assim, por exemplo, eu fico imaginando que uma pessoa que não é policial, daqui a pouco acompanhando eles, deve ter tido muita dificuldade, exige muito preconceito de, daqui a pouco, policiais veteranos, que, tipo assim, quem é essa intrusa aqui que tá aqui enchendo o saco, tipo assim, né? Teve muito isso de início? Me conta, assim, alguns casos, se ele precisar citar nomes, bom, é claro. O pior deles, eu fiquei a melhor amiga depois desse investigador, entendeu? Que era um primeiro investigador de um caso muito importante, que não entendeu nada de eu estar lá, e a gente brigava o dia inteiro, porque ele achava que eu trazia uma coisa meio hollywoodiana para a investigação, né, e não estava vendo valor ali, e eu achava ele um cara super tradicional, nada aberto a nenhuma uma metodologia nova. E o delegado, muito sábio, tomou uma decisão salomônica e colocou nós dois amarrados nessa investigação. Ele que ia me buscar no hotel, ele que me deixava no hotel, ele ficou responsável. Uhum. E isso acabou contribuindo muito, porque na hora que eu entendi toda a experiência dele para essa investigação, né, e ele começou também a ouvir aquilo que eu dizia, que eu trazia de novo, e usar, e aquilo começou a dar resultado, a gente ficou melhores amigos. Aí, uhum, isso acontece, sim. Mas também tem outros policiais que de cara já estão mais abertos, que estão cansados do sistema, que o sistema mesmo não traz nada de novo, não traz conhecimento para ele, não traz curso, e eu chego com um monte de coisa nova. Uhum. Então tem muitos que me ligam, e mesmo quando eu não estou na investigação, a gente conversa, eu dou palpite, né, num caso, no outro, troco ideia. E eu também, quando estou escrevendo algum artigo, que eu preciso de uma informação técnica, eu falo com eles, com pessoas que foram investigadores, por exemplo, na parte de crimes eletrônicos, ou em campo, ou do alcance de um microfone instalado, coisas assim, que também eles me ajudam muito, né? O que você faria numa situação dessa ou naquela? Policiais de um estado que já me ajudaram em investigações de outro estado, Né? Então, existe uma troca, eu acho que isso é o mais importante. Que bacana isso. E uma coisa assim que a gente, né, vendo, por exemplo, seriados de investigação, de crimes e tudo mais, sempre, pelo menos, me bate a seguinte coisa, poxa, né, como é que seria aqui com a nossa, né, falta de orçamento, né, falta de grana que a polícia tem, sente muitas limitações, já que lês bastante, né, sobre essas limitações assim, tecnológicas mesmo, assim, a gente chora, tem casos que eu já chorei, de pedir uma, fazer um interrogatório, um planejamento de um interrogatório com o delegado, super profundo, fazer um interrogatório, ter a certeza que ele vai sair dali, o suspeito, e vai entrar em comunicação com quem eu também estou procurando, e o delegado também, e não ter dinheiro para a campana, nem para seguir, nada, não ter equipe, não ter carro, não tem dinheiro, não tem, o Estado não tem. Meu Deus. Não consegue. Quantas então, investigações... Porque você sabe que você está perdendo ali o fim do filme, né? Uhum. O objetivo final. Quantas investigações de crimes, assim, já foste... não estou dizendo não oficialmente, mas oficialmente, não precisa dizer quais, né? Mas assim, oficialmente consultora. Então, oficialmente me atrapalha um pouco. Né? Tem investigações que eu nunca contei, nem nunca vou contar que estive. Uhum. Outras ficaram públicas. Eu não sei te dizer, porque às vezes a minha participação é pontual e rápida. Uhum. Outros casos eu trabalhei anos até ter algum resultado. E outros casos estão em andamento. Ah, então, só que assim, como eu não respondo a nenhuma instituição, eu fico desobrigada, entendeu? Entendi. O que me obriga é a minha motivação, meu comprometimento pessoal. Não tem a minha figura, não existe como me escalar, entre aspas, entendeu? Uhum. Entendi. Você pode me convidar, é muito bacana, e eu vou provavelmente aceitar, mas não é uma escala, né? Entendi. Mas atendo todos. E muitos delegados que me procuram ao ouvir entrevistas como a sua, uhum, por exemplo. E às vezes não é o caso de eu entrar, às vezes só uma conversa basta, às vezes eu quero entrar e não posso, porque o cacique da história não quer uma intrusa. Ou tem muito cacique para pouco índio, muitos delegados no mesmo caso, os casos de repercussão são complicados. É, tem muitas vaidades envolvidas, o que eu vou fazer lá dentro? Entendi. Então, é difícil te falar quanto, eu não tenho nem esse número. Ok. Agora, eu sou uma pessoa super disposta, uhum, e sempre que eles aparecem eu dou máxima atenção, porque as vidas estão em perigo, né? Sempre claro, que aparece claro. É essa. A rádio aqui, Showtime, eu tinha informado já por e-mail, ela tem muitos programas voltados para a segurança pública. O João Alckmin, até, que é o cabeça aí da rádio e está junto da gente agora, ele tem uma carreira extensa nessa área. João, pergunta, está ouvindo, obviamente, daí, o que tens para perguntar, que tu querias falar com ela? Eu tenho muita admiração e muito respeito pela Ilana. Acho. Obrigada, ela, João. Você é de uma contribuição imprescindível. É a polícia. E nós temos um programa aos sábados com o Marco Antônio Desgualdo, que foi delegado-geral, seu amigo que você Sim, conhece. Sim, meu amigo. E também com já o Paulo Vieira. Já tive muitas vezes com ele. E ele estava falando sobre você e disse que você é fantástica. E realmente que legal. Você conhece como poucos a mente de um criminoso. É verdade. Como é que você consegue reconhecer um psicopata? E uma coisa que sempre as pessoas me perguntam: existe diferença entre sociopata e psicopata ou são a mesma coisa, Ilana? Uhum. Boa pergunta. Bom, existe hoje uma grande confusão, na verdade. É bom que você me dê a oportunidade de falar sobre isso. O comportamento criminoso, ele não serve para você fazer o diagnóstico psiquiátrico. Não é uma tabelinha. Então, não é porque o cara matou que ele é psicopata, ou não é. Isso a gente vai precisar de um psiquiatra mesmo, para definir psiquicamente o que ele é. Serial killer é como eu falar sobre homicida, estelionatário, ladrão, é um comportamento criminoso. E essa é a cabeça que é a minha especialidade. Eu consigo entrar, né, nessa cabeça ímpar, que está com esse tipo de comportamento criminoso. Seja psicopata, seja ruim, seja doente mental, não importa. É antever os passos da investigação, poder programar a investigação para isso. Afunilar a investigação. Né? Então, está muito na moda, né? Todo mundo que é mal, não tem mais gente má no mundo, só tem psicopata, já reparou? É verdade. Então, acho que esse é um conceito que a gente tem que ir esclarecendo. Comportamento criminoso não define diagnóstico psiquiátrico. Não consegue sacar, assim, em poucos minutos de papo, só pelo áudio, se a pessoa é psicopata, né? Diz pra mim que não, por favor. Não dá pra sacar nem conversando. Ele estudou 10 anos pra fazer os testes adequados naquele indivíduo. Entendi. E definir isso. Uau. Agora, a gente pode dizer se é... Ah, me parece um cara mal, né? Nossa, que tipo canalha, que mentiroso. Agora, eu tô sempre em cima do comportamento criminoso e não de traduzir a psique daquele indivíduo. Ou isso não me serve de nada. Porque isso até é batido no teu livro, né? Desculpa, perdão. Como? Eu ia dizendo que isso até isso que a gente está conversando agora, especificamente no teu primeiro livro, Serial Killer Louco ou Cruel, até é bastante discutido isso até, né? Falando se é um diagnóstico de loucura ou se é maldade, né? Então, porque senão todo mundo, a doença mental já milenarmente é culpada de tanta coisa. Claro. Ah, então a gente não pode culpar a doença. Aliás, eu vou te falar, a enorme maioria dos doentes mentais não é violenta. Fica só o estigma para eles. Então, agora, o meu trabalho, quando eu entro numa investigação, ou entro numa colaboração com o Ministério Público, ou com um advogado de defesa, é entender aquele réu, ou aquele suspeito, ou aquele procurado, e afunilar essa investigação, entender como aquela cabeça pensa diante daquele comportamento criminoso. O diagnóstico mental dele é pouco importante para mim. Tá, mas eu posso até, aqui no bar, inferir, naquela conversa de bar, né? Mas isso não pode servir, o comportamento criminoso dele não pode servir para eu estabelecer um paralelo imediato com a condição psíquica dele. Tá, mas não acontece muito aquilo, é uma coisa só da ficção, do cara cruel alegar com advogados e tudo mais, que ele na verdade sofre de algum problema mental, para ele poder ter uma pena mais curta, ou isso é coisa só de cinema? Não, no Brasil é mais complicado, porque você tem a imputabilidade, que é a responsabilidade, você tem a inimputabilidade, que é a nenhuma responsabilidade, o cara é doente mental, mas você tem uma figura do meio, que é a semi-imputabilidade, que é o cara entende, mas não controla. É diferente dos Estados Unidos. Então, essa zona cinzenta é que dá muito trabalho. Porque se a gente, como leigo, percebe que quem entende deveria pegar a pena mais alta porque tem toda a condição de fugir melhor, premeditar, etc., ao mesmo tempo, se ele não controla, a pena dele tem que ser menor porque ele não é nem responsável 100% sobre si mesmo. Entendi. É uma grande discussão. Como a gente não tem a figura jurídica do criminoso em série, do assassino em série, não existe no Brasil serial killer, juridicamente falando. É, o cara é homicida. Entendi. Você não tem essa figura, que é minoria, não se deve mesmo legislar para todos serem tratados como tal, mas se deveria fazer uma legislação que está em andamento, inclusive o Tuma parece que foi o primeiro a apresentar um projeto, para que se defina essa figura jurídica e se possa diferenciá-la. Entendi. É porque no caso do assassino em série, ele não é, na maioria das vezes, ele não é doente mental, mas ele tem um transtorno social de personalidade. O que faz com que ele entenda tão bem o que está fazendo, mas não controle. Não consegue controlar. Esse transtorno não tira. Ele nem vai para o manicômio, ainda tem a pena diminuída. Helena, costumam dizer que não existe o crime perfeito. Eu discordo. Eu discuti muito com o Marco Antônio Desgualdo, com Itagiba aqui. Nós temos um crime perfeito. O crime da Rua Cuba, seja lá quem for o autor, foi um crime perfeito. Pois é, não tem só o da Rua Cuba e tem os crimes que a gente nem sabe. Exatamente. Né? Exatamente. Principalmente no Brasil, onde 10% dos homicídios são resolvidos. É um número muito baixo. Na Inglaterra, 90% são elucidados. Quando você vira com uma elucidação de 10%, estou falando de homicídio. Quando você fala de roubo, no Rio de Janeiro, você tem 2,5% de elucidação. Uau. É um baita negócio, né? 97,5% chance de dar certo. Uau. Ilana, então, uma coisa 10% tem muito crime perfeito no Brasil. Muito. Ilana, uma coisinha assim, por exemplo, acontece com muito ator, tá? Por exemplo, quando ele vai fazer um papel, de ele entrar tão a fundo no personagem, na personagem, que, obviamente, ele leva, digamos assim, como dever de casa, o personagem, e daí fica pouco sociável e tudo mais, fica irracível pela profundidade da pesquisa dele no papel, né? Ele não consegue desligar depois da câmera dizer corta, por exemplo. E eu gostaria de saber, já que teus livros são assim, frutos de pesquisas bem aprofundadas, se isso, se cada vez quando vai escrever um livro também não acontece de teres problemas, assim, no sentido de relacionamento com teus filhos, com o marido, ou seja, que eu fico imaginando que tu pesquisando a fundo uma série de crimes, uns crimes bárbaros, e indo lá em loco, né, em loco vendo essas barbáries, como é que fazes para desligar quando chega em casa, como é que faz isso, assim? Bom, eles me ajudam, né, eles me ajudam muito, principalmente porque eu tenho para que voltar e para quem voltar. A minha vida em casa é muito leve. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito sossegada e muito calma. Então, e eu aprendi, logicamente eu tenho um analista, né? Porque senão não daria certo. E o aprendizado foi sair mais rápido do buraco e não tentar evitar entrar. Eu não consigo evitar de entrar, me atinge, me afeta, eu choro. Eu não durmo, eu fico numa adrenalina máxima, ao mesmo tempo que eu aprendi a ficar menos tempo nesse lugar de horror. Então já tenho meus truques internos, tanto de entrada, porque também a minha mente resiste, né, a entrar nessa profundidade. Teve uma vez que eu estava filmando um documentário, que depois de uma hora de entrevista, o diretor me chamou lá fora e falou: porra, vai, meu, você não tá dando o que eu quero, você não tá cutucando o cara, você não tá provocando o cara, eu preciso que você aperte ele e tal. Eu falei: eu não quero fazer isso, é um horror isso aqui, vamos, não vamos, voltamos lá. Eu fiz e a equipe ficou desmontada durante os próximos 3 dias. A gente tinha a câmera chorando, eu chorava, porque você, depois que você entrou, como é que você sai? Claro. Demora. E gente que não está preparada, eu em um dia estava bem. Teve câmera, que já era 3 dias depois, que ainda estava filmando meu depoimento, chorando. Claro. É difícil. Então são situações, por isso que eu sempre trabalho, gosto de trabalhar quando entrevisto, seja para a polícia, seja para a defesa, seja pelo que for, eu sempre gosto de ser acompanhada de um profissional psicólogo. Porque ele pode amparar não só quem está, a própria pessoa que eu estou entrevistando, como a gente que está em volta. É um trabalho difícil mesmo. Agora, se eu aprender a ficar durona e não entrar, também não vou produzir o que eu produzo. Agora, vou acabar. O Marco, você vê a Ilana até melhor do que eu, né? Ela tem psicóloga, eu tenho psiquiatra. E o meu psiquiatra uma vez me disse que não sabia se eu não estava preparado para o mundo ou o mundo para mim. Eu acho muito interessante também, Ilana, que uma coisa que eu preciso realmente saber, assim, depois de anos investigando esses assassinatos, pesquisando, achas que ficaste mais anestesiada a cada novo caso criminal não, que te debruças, ou pelo contrário? Nada anestesiada. Assim, nada. O teu coração ficou mais assim, pépido, porque a gente até vive brincando aqui que o João Alckmin não tem coração, né? Não. O meu coração é de ouro. É duro, ouro, gelado e difícil de encontrar. Não. E o teu coração, querida, achas que ele ficou mais pétreo, mais anestesiado depois de todos esses anos pesquisando esses assuntos? Ou de certa forma até aprendeu a valorizar a vida ainda mais? Eu acho que eu fiquei mais sensível, exatamente. Eu acho que eu fiquei mais sensível. Acho que eu tinha um mundo muito maniqueísta, era mais fácil de lidar. bom é bom, ruim é ruim, né? Certo é certo, errado é errado. Hoje essas zonas são todas misturadas para mim. Eu não vejo só o criminoso, o crime no criminoso, eu vejo a pessoa dele. Tá? Então eu não aguento ouvir esse discurso, todo mundo fala, ah, deu uma limpa, como assim, gente? Oi? Tudo, não sei se vocês viram as imagens no cemitério, aquelas mães enterrando seus filhos, né? Filhos enterrando seus pais. Então, essa humanização que eu sou obrigada no meu trabalho cotidiano a personalizar cada indivíduo, a individualizar cada crime, a entender aquela conduta, me fez muito mais sensível. Sou muito mais à flor da pele e dou um valor incrível para qualquer mínima coisa. Pneu furado para mim não é problema, minha mãe nem me liga mais, né? Ela, porque não cola. Imagina os problemas que transitam na minha sala. É, as pessoas, a miséria do mundo, né, que baixa aqui. Então eu acabei ficando mais sensível a isso e com a, cada vez a minha empatia na contramão do psicopata, né, vai ficando excessiva. É disso que eu tenho que cuidar, que também não dá para eu me identificar com cada... Claro. Com, né, mas é um trabalho difícil, porque você não enxerga mais como massa carcerária. Você enxerga Entendi. O João, o José, o Pedro, a Maria, a Benedete, então, muito difícil. Agora, ô Ilana, eu não sou de renegar amigos, e tive um grande amigo que era o Major Benoni de Arruda Albernaz, que pontificou no DOI-COD, o Capitão Dalmo Luiz Cirilo e outros lá, que torturavam o cidadão até o limite da morte, saíam de lá tranquilamente e com o sentimento do dever cumprido, sem nenhum tipo de problema de consciência, de dor, absolutamente nada. E chegavam em casa, eram maridos excepcionais e pais amorosos com os filhos. Isso é um sintoma de anormalidade? Eu não vou dizer de anormalidade, porque o quesito normal, né, cada um tem sua definição. Seria psicopatia? Mas eu desconfio que eles faziam... É, como os nazistas despersonificavam. Aquilo não é gente, aquilo é bandido. E conheço gente que faz isso todos os dias. Eu também. Não necessariamente torturando o indivíduo, nem são da polícia. Agora, às vezes a diferença entre uma coisa e outra é só um uniforme e um cargo, não? É, e eles diziam o seguinte: nós estamos em guerra, e na guerra vale tudo. Eu tenho a minha consciência tranquila. Todos diziam isso. Uau! Pois é. Ilana, quero agradecer. Quem é bom, quem é mal, eu não sei. Eu tenho cada vez mais perguntas do que respostas. Por favor, repetir o nome dos livros, tá, da Ilana. Serial Killer, gente, S-E-R-I-A-L. Tem gente que às vezes põe cereal. Cereal é aquele Kellogg's, não tem nada a ver. Serial Killer, Louco ou Cruel. Serial Killers Made in Brazil. A Prova é a Testemunha. Sim. O Quinto Mandamento, Caso de Polícia. E Casos de Família, esse é o mais recente, de 2016. Casos de Família, Casos de Família juntou a Prova com o Quinto Mandamento. Eles estão juntos e com muitas outras coisas que eu não pude na época publicar e agora posso. Ah, tá. Então, Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni, inclui tudo isso? Inclui os dois últimos, a Prova é Testemunha e o Quinto Mandamento. E o Quinto Mandamento. Ah, como é que eu falo? Já tem com as minhas anotações e com... coisas de júri, que na época ainda não havia. Uau, tá. É, Ilana, gente, I-L-A-N-A, quem não sabe ainda, Casoy, C-A-S-O-Y, a gente acha que o meu Freitas veio, na verdade, de Freitag, supostamente eram portugueses, né, novos judeus. Então, eu tô tentando aqui praticar um pouquinho... que vieram, tô tentando praticar aqui um pouquinho do hebraico aqui, então, obrigado, Todá. E quero te agradecer, Lehi Traot, que é, né, tchau, em hebraico. Você quero te agradecer. Então. Eu agradeço muito, a gente agradece muito teres participado do papo com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Marco Antônio, agradeço o João, um abração meu pro Desgualdo, saudade de conversar com ele. E cês, tomara que vocês continuem trazendo essas novidades boas nesse programa. Muito bom participar, adorei. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Ilana. Grande abraço. Grande abraço, querido. Marco Antônio. Tchau. E aí? Vamos conversar mais um pouquinho. Você estava estocando nos Mamas and the Papas, né? Ah, sim, sim. Você conhece, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, uma música dos Mamas and the Papas que eles erraram durante a música, eles erraram, falando tipo uma interpretação ao vivo, alguma coisa assim? Não, na gravação. Na gravação mesmo? E mandaram continuar. Tá, mas essa música não fez sucesso, né? Fez, muito. Tá, e ela tem um erro, mas é tipo assim, no arranjo? Não, ela tem um... Eu não me lembro qual era a música, eu não me lembro o nome agora. Ah. O que é muito, o que eu acho super triste, nós tomamos em papo, vocês sabem, né? Nos últimos anos rolaram assim, muitas acusações contra o John Phillips, dizendo até de incesto, supostamente ele teve um caso com a própria filha, que até tinha sido atriz daquele filme American Graffiti, Loucura de Verão, do George Lucas. Então, eu me lembro assim que... é brabo, né? Que tem uma imagem daqui a pouco assim, uma idealização dos anos 60, eles foram tão representativos, né? Mas supostamente era verdade mesmo, e não é fofoquinha assim de... Será que era verdade mesmo? Pois é, olha, a própria Mackenzie Phillips disse em entrevista que sim, parece que quatro anos, um troço assim, ela foi caso do próprio pai, assim, então, não sei se daqui a pouco foi para tentar recuperar uma carreira meio perdida, que ela também se envolveu em drogas pesadas, ele também, o John Phillips também se envolveu pesadamente, né, nessa área de... começou com alucinógenos e quer dizer, muito triste isso. E também é meio triste a gente ver que eles não gravaram mais nada e basicamente virou esse grupo de revival, né, meio caça-níqueis, né, de vez em quando eles se apresentam no Brasil, mas é só ele, eu acho, o integrante original, e o resto é tudo convidados, assim, tudo gente meio contratada em cima do, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, em cima do laço, né, em cima da hora, assim. Acho muito triste. Achar essa canção ou não? Achei. Você vai saber qual é. E essa canção tem um diferencial também. O John descobriu que a mulher dele, a Michelle, tinha um caso com o Danny Dohert, que era o outro solista da banda. Ele fez essa música e mandou gravar. E preste atenção que num trecho da música eles dão uma cortada e voltam. Foi quando eles erraram, mas o produtor falou, ficou ótima e continua assim. Que legal. Vamos lá, Rogério. Um minutinho, só tá carregando. É agora, Marco Antônio. Lembra? Sim. Se não me engano, essa música acho que é de 66 ou 67, acho que é Saw Her Again. Yeah. Não é? Last Night. I Saw Her Again Last Night. Last Night. É bem bonita. E ela chegou a fazer sucesso no Brasil, essa música? No Brasil eu não sei, mas lá tocou muito. Agora, eu não entendo. Vivos hoje do Mamas and the Papas, só a Michelle Phillips. É, ela virou atriz, né? Até ela foi depois casada com um ator chamado Granger Hines, com quem eu já troquei e-mails. Ele filmou já no Brasil com o Michael York, teve um filme chamado Discretion Assured, feito no Brasil há uns 15 anos, com uma ex, com uma miss que foi supostamente amante do Clinton, e com aquela Jennifer O'Neill, né, que fez Houve Uma Vez um Verão, foi chamado Descrição Assegurada, acho que era o título no Brasil, e é com o ex-marido dela, que foi depois do João Filho, esse ator Granger Hines. Ele faz bastante papel coadjuvante assim nos Estados Unidos. Mas, e ela teve uma carreira até boa, me lembro que ela fazia seriados, né? Nos Estados Unidos, ela continua muito bonita, né? Continua. E depois até eu me lembro que uma filha dela, eu acho que é dela com o Phillips. Tive um grupo chamado era Phillips alguma coisa, tiveram dois hits, tipo em 90. Era, agora não estou me lembrando exatamente, mas era um grupo de três moças e uma delas era uma loira lindíssima que era a filha dela, muito parecida com a mãe até. Eu me lembro que teve sucesso tipo, em 92. Tem que checar isso depois, eu não estou com o pé do computador agora. Mas eu acho que a entrevista foi bem interessante, hein? Foi muito boa, viu? Muito boa mesmo. Então agradeço o espaço de novo, tá, querido? Um abraço para você. Então, tchau, gente, um abração, obrigado pela audiência e até terça que vem. Até terça. Tchau, abraço.